Panorama Agrícola para 25 de maio de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de quarta-feira, 25 de maio de 2011, noite de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações Eduardo Maier, e o ditado desta quarta-feira é: o homem forte é aquele que defende os outros. Na dica de Simone Barrin, como consumir menos energia na geladeira. Viajando por Santa Catarina, traz Emanuel Vicenzi em Araranguá, falando sobre o arroz. E hoje estreia o quadro Atmosfera, um espaço para informações ambientais. Fique ligado no Panorama Agrícola, participe ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para diminuir o consumo de energia da geladeira, abra a porta o mínimo possível. Não forre as prateleiras, isto evita a circulação do ar refrigerado. É importante descongelar a geladeira semanalmente e colocá-la em local ventilado, longe de fogões e aquecedores. Verifique se a borracha de vedação está em bom estado, pois se não estiver, o consumo de energia pode aumentar. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O governo está reduzindo os juros do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A partir de julho, as taxas vão variar de 0,5% a 2% para todas as linhas. Essa é a principal conquista do Grito da Terra Brasil. Outras conquistas incluem um programa de garantia de preços mínimos exclusivo para a agricultura familiar, a unificação das normas do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, num prazo de 30 dias. Também o governo está colocando à disposição 16 bilhões de reais para operações de custeio e investimentos do PRONAF na safra 2010-2011 e elevando o limite de financiamento do PRONAF B de R$ 2.000 para R$ 2.500. Também a unificação das linhas de investimento do PRONAF com ampliação do limite de financiamento para até R$ 130 mil. Reais. A ampliação da cobertura de renda do seguro da agricultura familiar está passando de R$ 3.500 para R$ 4.000. Reais. O governo promete também um aporte de R$ 127 milhões de reais para assistência técnica e extensão rural, R$ 530 milhões de reais em duas parcelas para obtenção de terras para a reforma agrária e assentamento de 20 mil famílias, e um aporte de 30 milhões de reais para ações de infraestrutura do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O governo também está criando uma superintendência da Caixa Econômica Federal para cuidar da habitação rural e promete investir 3 bilhões e 200 milhões de reais para projetos do PAC Saneamento, desenvolvidos pela FUNASA em municípios com menos de 50 mil habitantes. Outra conquista do Grito da Terra Brasil é a promessa do governo da criação de uma coordenação de juventude rural dentro do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá a todos! Boa produtividade, menos custo de produção e preço melhor na hora da venda. O Viajando de hoje vai ao sul do estado, município de Araranguá, para falar de arroz orgânico e suas vantagens. O arroz é um dos principais alimentos da dieta básica da população mundial. Em 2010, O Brasil importou 780 mil toneladas, principalmente da Argentina e Uruguai, e exportou cerca de 400 mil toneladas de arroz. Em busca da valorização desse alimento e, consequentemente, mais lucratividade aos produtores, a Epagri tem intensificado as pesquisas sobre a produção orgânica do arroz. Nós fomos até o centro de treinamento da Epagri em Araranguá conferir a colheita do cereal no sistema orgânico e ver de perto os resultados em relação à produtividade, custos da lavoura e demanda do mercado consumidor. Bom, desde 2009, o projeto Arroz da Estação Experimental de Itajaí vê principalmente em terras catarinenses a possibilidade de explorar um segmento ainda adormecido no Brasil. Mas como alavancar esse ramo do agronegócio que ainda encontra resistências para se desenvolver? Segundo os agrônomos e pesquisadores da Epagri, é fundamental estabelecer parcerias com as cooperativas, com o mercado internacional, como potenciais consumidores, como instituições de ensino, além de investir no marketing e na publicidade do arroz orgânico. O importante é, a curto prazo, estabelecer medidas para que Santa Catarina ofereça um produto diferenciado ao consumidor que está sim buscando novidades. Com alto valor biológico e livre de agrotóxicos e adubos químicos, o arroz orgânico é vendido com preço 20% maior que o arroz convencional. Ainda assim, a colheita em Santa Catarina não passa de 30 mil sacas. Mesmo com uma produção pequena no estado, tem agricultor que há algum tempo investe em arroz orgânico e nem pensa em parar de produzir. Como é o caso de propriedades que visitamos que há 15, 20 anos trabalham exclusivamente no segmento, inclusive com unidades de beneficiamento. E olha pessoal, só reforçando, os produtores de arroz orgânico estão conseguindo colher 150 sacas por hectare, ou seja, 7.500 quilos, muito próximo dos 8.500 quilos por hectare, que é o que rende uma lavoura convencional. Portanto, um bom sinal do aperfeiçoamento do manejo nessa cultura. Eu agradeço a atenção de todos, obrigado pela audiência e continuem ligados no Panorama Agrícola. Até a próxima! Atmosfera, estudos e projetos da Epagri Ciran. No quadro de estreia, conversamos com Edson Silva, pesquisador-chefe do Ciran, o Centro de Informações Ambientais da Epagri. Edson Silva foi um dos fundadores do Ciran em 79 e fala do trabalho em meio a fortes demandas por soluções para a questão climática e ambiental da atualidade. A questão climática e ambiental está sendo e será ainda muito importante para todo mundo, para a agricultura, mesmo para a cidade, enfim, todo cidadão, a questão ambiental é importante. Claro que agora, recentemente, adquire uma nova, maior importância, devido à questão da mudança climática global, que vai nos afetar, queiramos ou não, de alguma maneira, e infelizmente não muito boa, se presume. O Ciran teve um destaque agora nas enchentes, né? Mostrou seu trabalho, é um órgão voltado basicamente para a questão ambiental que a Epagri possui, situado aqui em Florianópolis, na sede, e trabalha com geoprocessamento, previsão de clima e tempo, estações meteorológicas, levantamentos, enfim, diversos na área ambiental, zoneamento climático, lavoura. Sim, trabalho, serviços que se destinam basicamente à sociedade catarinense e, em particular, ao nosso agricultor. Quais são os principais desafios para este ano de 2011, Edson? Nós estamos num processo de fortalecimento agora do Ciran, face a essas novas demandas que foram criadas pelos governos, pela própria sociedade. Cada vez mais forte é a pressão pela questão ambiental, né? Podemos acompanhar agora o recente debate sobre a questão do Código Florestal, por exemplo, que se trava no Congresso, verdadeiro impasse, um embate muito forte de diversas posições. E muitas dessas dificuldades e embates e disputas que há em torno dessa questão ambiental é pela falta de informações. Há muito achismo e pouco dado tecnológico que pode ajudar a esclarecer sobre isso. E até no sentido de direcionar a sociedade. Então, o desafio que se põe agora no Ciran, né, Paga Ciran, é exatamente reestruturá-lo ou dar uma nova roupagem que direciona mais especificamente para seus objetivos. Nós estamos agora assessorando diversos secretarias e órgãos do governo, por exemplo, a questão, bem lembrar, a questão dos pagamentos de serviços ambientais, né, que é uma antiga luta dos técnicos do CIRAM e que o governo implantou no passado, está regulamentando agora, que baseado no texto base foi elaborado aqui no CIRAM pelos seus técnicos, né? Então agora está à mercê do debate público para que seja implantada essa regulamentação. Essa entrevista com Edson Silva, do CIRAM, no quadro Atmosfera. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.